adrenalina, na selvageria. Fogo cruzado no clima da Guerra Fria. Dizem que o fogo treme, não, minha alma gela. Sentimento congelado, coração de pedra. Revela o louco dentro de mim adormecido. Só segue o clima quem tem autoestima, quem não arrepia com fogo entrando em cena. Os quatro loucos é foda e abala o sistema. Ser feito com as armas, matraca estraçalha. Derruba, destrói a trincheira do canalha. Explode tudo, mais onda eu caída no mundo. Se a ordem vem direto da milícia. Corpo esquartejado, sem cabeça e sem perícia. Não sou ninguém e não quero guerra com ninguém também. Tô na batalha, na cena sangrenta. Sem corte, sem censuração, é violenta. Como uma bomba, se acende, acaba a lombra. Corta o raciocínio, o sistema sanguíneo. O peito trinca quando me lembro das antigas. Lá na CI, seca o urubu, curte aí. Vive na febre, tá na neurose. A sombra do mal quer derrubar o psicológico. Fica na paz, um, dois, com Deus é mais. É quem nos guia, é quem te salva. Fica barata lá no céu, as almas que ele abraça. Nem disfarça, se o pó vai virar fumaça. Pois terrorista, pensamento, destruição é massa. Só a fumaça no peito estrondo de um torpedo. Dele guiado pela inteligência humana é feito. Olha a neblina que cobre, esconde a entrada pro vale dos mortos. Te levarão até um ponto de interrogação. A divisão da minha alma e um guerreiro na missão. As 13 almas, fogo no apocalipse. Veja no índice da guerra santa. Que espanta, divide os teus fiéis. Meu tratado de paz só é feito nos papéis. Tá pela ordem, vou nos conforme. Mais que a rocha, sou guerreiro e vou vestir esse uniforme. Na risca, faísca, não pisca, à vista, terrorista, sangue na pista, conquista, desperdiça a vida, quem chora, implora, quem ri, comemora. Foram os chineses que inventaram a pólvora. O que resolve, dissolve, desmancha, implode, explode, desenvolve, a ira devolve. 1836, o americano cria o revólver. O ser humano, desumano, entra ano, sai ano, abraça o engano, prosperando o extermínio, sem domínio, raciocínio, de frente para o mau latrocínio. Descaso, um abraço, arregaço, pipoco pro espaço, eu faço um traço, sem fracasso, um laço com o bem, tudo bem. O rap, minha casa, meu lar, meu teto, a letra se erguendo, eu sou o arquiteto. A inteligência de sua ignorância, de forma irônica, em 45 inventaram a bomba atômica. Detona de forma iônica, e quem perde civis no país infeliz, fuzis, é funda a raiz da cicatriz. O general comanda, impede que estraçalha, já que não é ele que luta no campo da batalha. Se consiste dando ordens, mas não morre por elas. E a radiação e todo o futuro deixa sequelas. A linda criança com o corpo mutilado na arte da guerra. A fome é muito farta no paraíso da miséria. Um evento com talento em prol da destruição. O amor levado pelo vento, eu tô atento. Dinheiro investido, fim dos tempos. Omisso, toma rock, daria toneladas de alimento, sustento da paz. A justiça, Deus que faz. Em meu pensamento, a iniquidade aqui jaz. A rotina desbaratina, desatina. A bala acerta uma mina na esquina. Um rombo na sua perna terá que pôr platina. A dor é cabulosa, sem direito à morfina. Brasil, guerra civil. Brasil. Se viu ou não viu, e daí? Sistema penitenciário precário, tortura. Eu falo o que eu quero, já acabou a ditadura. Na cara dura, a ideia combate a censura. Estremece o povo na prece, não se esquece. Periferia, o livro, a saída, a Bíblia, palavra digna, de noite ou de dia, sabedoria, diria. Resumindo tudo, eu acredito na vida, na vida, na vida, na vida, na vida, na vida, na vida. Veja que uniforme.